Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Está no ar o Gospel Hits, em clima de final de ano, com os melhores louvores aqui na sua rádio. Tudo na paz aí, meu amado, minha amada. Sou o Xandelle, com os melhores louvores, e quero agradecer as mais variadas denominações que nos acompanham aqui no Brasil e fora do Brasil também, né? A galera do exterior curtindo o nosso programa. Curta a nossa página no Facebook, pesquise aí por Rede Gospel Hits e deixe o seu recado lá. Mande um alô para sua galera abençoada. E o nosso site é www.redegospelhits.com.br. Nosso alô aqui também, né? Claro, aos nossos parceiros de rádio e web rádio que retransmitem o Ministério de Deus aos seus ouvintes. A nossa primeira de hoje aqui é com David Keelan e a participação de André Valadão, Rei do Universo. Este é o Ministério Gospel Hits. Consola sempre os que choram. Por mais que tento decifrar tua presença, não consigo, não, não. Tua grande compaixão e amor por mim quebrantam meu coração. Tudo que eu tenho é tão pouco para te oferecer. Oh, Altíssimo, digno de toda adoração. Tu és santo e toda a eternidade te adora. Rei da glória, príncipe da paz e soberano. Rasgaste o véu e teu amor por mim brandou. Rei do universo que consola sempre os que choram. Os que choram. Por mais que eu tento decifrar a tua presença, não consigo, não, não, não consigo, não. Tua grande compaixão e amor por mim quebrantam meu coração. Tudo que eu tenho é tão pouco para te oferecer. Oh, oh, oh, oh. Altíssimo, digno de toda adoração. Tu és santo, toda eternidade te adora. Soberano, soberano. Oh. Rasgaste o véu e teu amor por mim bradou, bradou. Estruturas profundas de te adora. Soberano, rasgaste o véu que teu amor por mim bradou. Gospel Hits. Os maiores sucessos você ouve aqui. Gospel Hits. Yeah. É sucesso gospel, rola aqui no Gospel Hits pra você, ouvinte abençoado. O primeiro bloco aqui com Jesus Cutery, We Just Love You. Gisele Nascimento, O Sonho Não Acabou. E Rafael Bittencourt, Dias Melhores Virão. É você na sintonia aí, né? Sendo abençoado através do louvor. E eu quero mandar um beijão no coração da galera que curte aqui no Brasil e fora do Brasil. Aos nossos irmãos católicos, espíritas, evangélicos, independente da sua denominação, o Gospel Hits é feito pra você. Tem a mensagem do Pai no final do programa, então continue aí na sintonia. Agradecendo a audiência da Ana Barbosa, lá em Socorro, São Paulo, a Maria das Graças Moura, na cidade de Carmo, no Rio de Janeiro, para o Lelim, no Rio de Janeiro também, ao Adenilson Mendes, na Paraíba, para Vera Nilce Santana Fernandes, em São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro, onde nossa audiência é muito grande, muitas pessoas recebendo as bênçãos do Pai, né? Do Deus Todo-Poderoso. Alôzão pro Danilo Costa de Patrocínio, Minas Gerais. Alô, meus ouvintes mineiros, recebam um beijão no coração. Participe aí você também através do nosso site, em nosso endereço www.redegospelhits.com.br ou curtindo a nossa página no Facebook. Pesquise aí, Rede Gospel Hits. Depois deixe um recado para nós, ok? Por aqui o nosso programa em clima de final de ano. 2013 já está acabando, né? Olha, passou tão rápido. E muitas mensagens passaram por aqui, graças a Deus. O Gospel Hits foi usado de uma forma tremenda, que muitas vidas foram transformadas, muitas pessoas se converteram através da mensagem de Deus aqui no Ministério do Deus Todo-Poderoso. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. E vamos abrindo aqui o nosso segundo bloco com os melhores louvores na sua rádio e web rádio. Muito prazer, eu sou o Xandelli comunicando e por aqui passando sempre as melhores músicas. Eu quero enviar aqui um alô abençoado para Líbia Guilherme, que nos ouve em Socorro, São Paulo. Deixou um recado dizendo que ouve pela mídia FM lá da cidade. A paz, irmã, e obrigado pela companhia. Quero mandar também aqui o meu alô, minha saudação ao Fagno Damásio, da Rádio Conexão Gospel em Lisboa, Portugal, nosso parceiro que está conosco há tanto tempo, né, irmão? Abração aí, fique na paz e leva a mensagem de Deus pelo mundo. Lá em Portugal mesmo, nós falou ao Carlos Bonaparte, da Antena Web Rádio em Vila Nova de Gaia.

Os maiores sucessos. Os maiores nomes do universo gospel. Me ensina a depender de ti.

sabe o que eu preciso. E Ele vai cuidar das coisas. Jeová Shalom, minha paz, que o mundo não conhece. Eu tenho tudo o que preciso em mim. Adorar juntos. Adore. E se o sol não brilhar, não deixe que a vida apague o brilho do olhar. Simplesmente adore. O fogo do altar precisa estar aceso sempre, sempre. Jeová provedor, Ele sabe o que eu preciso. Ele vai cuidar das coisas. Jeová Shalom, preciso em mim. Oh, tem tudo que eu preciso em Cristo. Tem tudo que eu preciso, tudo que eu preciso em Cristo. Tem tudo que eu preciso, tudo que eu preciso em Cristo. A estrada desta vida ainda não acabou, é porque ainda não chegou ao fim. Ainda não chegou ao fim. Adore o fogo do altar, precisa estar aceso sempre. Oh, Jeová Jireh, provedor, Ele sabe o que eu preciso. Ele vai cuidar das tuas coisas. Jeová Shalom, minha paz, que o mundo não conhece. Tenho tudo o que preciso em mim. Boas festas para você que tá aí curtindo a mensagem de Deus em forma de música. São os melhores louvores no Gospel Hits e ouvimos por aqui o Kleber Lucas, Adore. Teve também o Thales Roberto, Ele é o Amor, e Raquel Malafaia, Me Ensina a Confiar. Curta a nossa página no Facebook, pesquise aí por Rede Gospel Hits e deixe o seu recado lá. Nosso site é redegospelhits.com.br. Alôzão para Giovana Chimelo Bernardes de São José do Rio Preto, São Paulo. Ao Alan Manancial Rodrigues em Fortaleza, no Ceará, da Rádio Manancial. E para Thais Santos em Londrina. Deus abençoe aqui também o Lima Júnior, lá em Muque, no Espírito Santo. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, Gospel Hits, Gospel Hits, Gospel Hits. Toque em mim, Espírito Santo. O ritmo que transforma vidas. E me renovar, Espírito Santo. E vamos com os últimos louvores aqui. Eu quero dedicar a próxima música para o Douglas Soares de Almeida, de Jaru, Rondônia. Também dedico lá ao Alex Silva, de São José dos Campos, e a todos os nossos ouvintes que neste exato momento estão de radinho ligado, ou ouvindo pela internet, né, ou ouvindo pelo rádio tradicional Gospel Hits, que está em mais de 200 emissoras de rádio e web rádio. Um ministério que já está no ar há mais de 5 anos, graças a Deus, né? E vamos com Gui Rebostini e o André Valadão, Sou um Altar. Só lembrando, no final do programa tem a mensagem de Deus. Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio. O que eu preciso é de ti. Tu és tudo pra mim, Deus, Deus, Deus. Oh! Oh, oh, oh. Deixa-me estar aqui, oh, junto a ti, meu Jesus. Quero, Senhor Jesus, Jesus, Jesus. Gospel Hits, só as melhores. Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio. A glória é do Senhor Jesus. Não são as canções, não é a mensagem, nem a poesia que pode convencer. Quem sara e liberta, transforma o pecador. É só o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vem governar nossas canções. Vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Não são as doutrinas, nem as estruturas, que levam ao perdido até o Salvador. Que os homens entendam que são instrumentos, que o dono da obra é só o Senhor. Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Glória do Senhor. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor. A nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor Jesus. A glória é aplauso e todo louvor, somente a ti, Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo aplauso e todo louvor. We'll be right back. tudo na paz aí, meu amado, minha amada. Espero que você esteja sendo abençoada. Receba em nome de Jesus. Em 2014, Deus tem uma nova história para te contar. Amém? Curtimos Regis Danese, A Glória do Senhor, e o Ministério Pedras Vivas, O Grito. Infelizmente, a parte musical fica por aqui, mas não se preocupe, né? O Gospel Hits está sempre no ar, trazendo novidade para você, trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de amor que vem dos céus, que vem através da Bíblia, que é a palavra de Deus, no qual a gente tem que estar sempre analisando e colocando em prática para que essa história abençoada seja concretizada na vida de todos os irmãos. Antes da mensagem, alusão aqui para o irmão Oliveira, que é nosso parceiro aqui há mais de um ano, né? E retransmite o Gospel Hits lá em Fortaleza, no Ceará. Então, vamos com a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O tema da nossa mensagem de hoje é tempo de reconciliação. Da mesma forma como as pessoas podem se afastar de Deus, elas também podem se afastar uma das outras e viverem isoladas. Isso não significa que estejam sozinhas. Costumo dizer que relacionamento não é problema, né, irmão e irmã? Mas as pessoas têm problemas que o relacionamento manifesta. E se o convívio entre elas for prolongado, estes problemas também podem ser agravados. Na verdade, a convivência deveria amadurecer o caráter das pessoas e solidificar os seus relacionamentos e nunca destruí-las. Mas o fato é que, com o passar do tempo, em muitos casos, o que era inicialmente afeição acaba se tornando aversão. Por falta de diálogo, compreensão, boa vontade, amor e principalmente temor a Deus. Barreiras vão crescendo entre as pessoas e tornando-as distantes, quando não, inimigas. Quando isso acontece dentro de um lar, a separação é inevitável. Ainda que não seja física, normalmente é de coração. Mas as mágoas geradas por palavras, lembranças e atitudes são guardadas dentro dele, de forma que cheiram mal e criam bichos. Como cupins, eles destroem a alma por dentro, embora o corpo continue de pé. As vidas, bem como a família, se tornam frágeis e ocas, a ponto de se desfazerem a qualquer momento. Nestes casos, somente a graça de Deus e o poder do Evangelho de Jesus Cristo podem trazer cura e restauração total. O pecado é como uma barreira que separa o homem de Deus e, da mesma forma, as pessoas. Mas quando há arrependimento e perdão, essa barreira é destruída e há reconciliação. Paulo disse que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por problemas no seu relacionamento, não use suas forças para reconquistar e modificar as situações. Na verdade, você está precisando de um remédio que vem lá dos céus. Esse remédio se chama Cristo. Se entregue a Ele. Confia. Comece a praticar a leitura da palavra de Deus. Peça para que Deus restaure o seu casamento, o seu relacionamento. Deixe que Deus trabalhe na vida aí do seu cônjuge, independente de quem esteja com o maior número de erros. Não julgue e nem busque por este lado. Com certeza, Deus vai restaurar seu casamento. Ele tem uma nova história para você e para o seu cônjuge. Você apenas tem que confiar, se entregar a Ele, buscar. Mesmo que os problemas venham se agravar, apenas confie, porque Deus trabalha em silêncio. E quando Ele trabalha, quando Ele abre as portas, ninguém pode fechar. E quando Deus fecha as portas, ninguém pode abrir. Você ama o seu cônjuge? Você teme que seu casamento acabe? Lembre-se, Deus não apoia o divórcio. Pelo contrário, Ele conserta o casamento quando se busca e confia nele. Eu espero que você tenha entendido a mensagem que veio diretamente do coração de Deus para a sua vida. Deus quer a sua felicidade. Ao lado dessa pessoa com quem um dia lá no altar aceitou viver pelo resto de sua vida até que a morte os separe. Fique na paz de Deus e até o próximo programa Gospel Hits. Boas festas, feliz 2014 e até o próximo programa. Tchau, tchau. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.